Sangreal, Senhor, mostre-me teu sangue, teu corpo, teu sangue, dê minha busca. Senhor, eu estou fraco e cansado, minha alma está enojada de todas as falsidades, todos os pequenos objetivos, as vaidades enfadonhas, as alegrias arrantes, a vagarosa procissão deste farto mundo. Ô Senhor, eu tenho por ti, dê-me tua busca, através do velho tempo ressonante. Eu vejo teus cavaleiros em disposição magnífica, saindo para a vitória como as estrelas solenes, lutando seus percursos com suas espadas conquistadoras, seus tristes, rígidos lábios de pureza e força, suas glórias vivas, suas mortes majestosas. Dê-me tua busca, mostre-me o sangreal, Senhor! Mostre-me o sangreal, Senhor! Vamos embora agora. claro. Vamos embora agora.